A maior referência em diversão. Carreta da Matá Sound. Proporcionando a você o maior show audiovisual do estado do Pará. Manda 007. A gente vai começar a fazer assim, ó. Bem gostoso. Hoje você não sai daí. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto. No sempre apoio total, observando do trabalho, irmão. Deitado. Que festa bonita! Vai querer ir embora, não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais, eu não. Só avisando que a nossa polícia militar está aí. Tá legal? Tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Meu parceiro Marquinho também da Brasil pra gente. Obrigado a você, aqui, Renan. Aqui. Meu amigo Ramon também da Brasil. Obrigado, maninho, tamo juntinho. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu. E essa aqui vai de André para Cristiane com muito amor e carinho. Apertado, duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora. Eu não. E o André? Aguento mais, eu não aguento mais. A tela fria desse celular, só ver essa foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. E a Lúcia? Eu quero ao vivo e a cores aqui, aqui. A galera vai curtindo. E o Juninho vai detonando, é o pessoal da Amazônia. Toda, as paredes rabiscadas com o giz de cera. Oi? Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dos amigos Diego de São Isabel também da Brasília Cortinho. Obrigado a você, maninho, tamo juntinho e misturado. Nossa vida já não é a mesma. Quem não tem? Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Com o sorriso banguelo eu não. Coiote dos Metralhas, tamo juntinho. E a Elsa por ali, ó. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Era a pérola negra que vocês queriam, né? Equipe Remochar aqui também. Ficha, ficha por ali, peso para charuto. Com o sorriso banguelo eu não. Família Lindo, Júnior Cardoso, Edson e Adoraci. Sabe aquele amor que se muda? Rafaela Cardoso. Quem nunca sonhou ver isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. E essa vai de Coiote para a sua cereja. Aquele amor que se multiplica. Manda zero. Tudo sim, tudo bom, humildade. Aqui do Lajinho Direito, obrigado. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de. Família Desguiados, aqui assista, senta aqui no Lajinho. É casal raiz. Amigo Martinho. A gente não liga Velho, amigo Erson. Uma também briga, também xinga e sempre volta. Tamo juntinho, misturado. Tamo por ali, tamo juntinho, meu irmão. Aqui não, aqui é casal raiz. Vou puxar uma lá do fundão, segura. A gente acabou de fazer amor. Será? Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro a você. Eu juro que nunca pensei. Meu irmão, pelo amor de Deus. Que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Abraço de outra pessoa. Não, não é, Buião. Ela que eu amo, não juro, não queria te imaginar. O Henrique também tá por aqui. Amigo Paulinho, obrigado a você. É demais seu coração. Tamo junto e misturado. Que dá certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. É ela. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. Eu sou dependente de você. E você. Dependente. Equipe Pitbull de Santa Rosa, obrigado a vocês. Meu amigo Filipinho tá aqui. Wendel Marley! Chaguinho demorou. Galera do Barcelona, obrigado todo mundo. Meu amigo Helder, Rodrigão, Reginaldo, Valdão, Robinson, família Gato Louco. Estão fazendo tão sozinha. Bora, negão! Ai, ai, ai, boca minha. Amigo Ringa, primeira dama por ali, Brasil, também. Já, já, já, já. Banda 007. O quê? Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil. Deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido. O nosso amigo Léo, ele e o Márcio. Galera que ele quer levar o Tamatala no Bujaru. Sentimento proibido. Tamo juntinho, misturado. Os humanos do Vicos, bora Ramon, você também, tamo juntinho. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo? Ai, ai, ai, ai, boca minha. Lá vem mais uma, consagrado, detona, vai. Por que você não veste sua roupa e sai? Nossa. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Bora, Ivan! Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu, enquanto você dorme, penso em nós dois. Alô, Fabinho do Lava Jato, maninho. Preciso conversar e você diz. Alô, Buião, você, garoto. Ficha, ficha ali também. Ao lado do segundo João. E o charuto. Rapaz, ele tava passando os panos do vídeo do charuto. Mas esquecer o principal. Thiago demorou que eu vim presente aqui, Thiago! E transformou meu sonho em pesadelo. Os manos do Beco também ali presente. Obrigado, meu carinho, vocês, meu garoto. Galera que tem moral com a gente. Tem que ficar do louco também. Você. O Helder! Mas já faz tempo que acabou. O Valdão, o Rodrigão, toda a galera. Pega sua roupa e vai embora de vez. Nosso amigo Flávio, você, ele é a primeira dama. Bicho, da virilha com virilha, vou te contar. Pega sua roupa e vai embora de vez. E aí? Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. E massacrando aí, garoto! 3, 2, 1, bola, Juninho! Você tem um emprego pra mim, olha aí. O Alex Abidiane e as oficiais. Tô aqui na Célia VIP, como sempre. Posso fazer. Tô de mal contigo, viu? Cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos. Pra ver se a barba. E a minha galera da Nike ali também pra vocês. Pode ingressar, galera. Sangue bom. Sempre com o nosso peixão da Amazônia. Pega sua dor. Josiel tá por ali. Pra quando o vestibulo de Santa Rosa. Obrigado a todo mundo. Sempre no apoio. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Esses pitbulls são demais. Super abraço. Meu amigo Zenilson, Juninho, Mike, o Emerson. Meu amigo Gleizinho. O Rafael, nossa família G12. Tá ali, Mike. Resta esse amor em mim. Quando for beijar alguém, resta esse beijo. Engraçado que o Mike some, né? Antes de eu amar meu bem, desta esse amor em mim. Cadê esse caceteiro? O Mike! Usa e saia. Consegue me remochar que também aqui presente, aqui na nossa área VIP. Pode crer, remochar que aceito esse emprego de cobaia. Quando eu olho em minha volta, onde quer que eu esteja, eu sinto a solidão. E o que? Como é que é? Vivo neste desespero e você não vem, não sei por que razão. Desiste, ó. Minha vida está perdida, já não sei aonde eu devo caminhar. Dale, Rodrigo, meu garoto! É preciso amor e... Dale, Fabinho! E reencontrar, e reencontrar. De encontrar, de encontrar, de encontrar. Toda a galera do coração de Jesus ali também. Pode crer essa galera, sangue boa. Seguindo nosso peixão. Tá no nosso aquário, sempre, sempre. Família Borussia, no KM29. Corações apaixonados. Dale, Juninho! Prefere estar com ele a ficar comigo. O que, que ele tem, Ivan? Diz pra mim, diz. O que ele tem que te faz tão feliz? Adoro! Não sei o que se passa na sua cabeça. Meu irmão, pelo amor de luxo. Pois mesmo assim ainda vem me procurar. Deve ser chifre que passa na cabeça dele, né, Juninho? Meu amigo Vinícius Barros. E ele, meu amigo Andrei. Vandovite de Moraes também, meu amigo Pretinho da equipe. Tu não tá entendendo. Ele me oferece um amor eterno. Essa galera é demais também. Coisa que você nunca vai poder. Vamos no picha, picha, Poligrê. Você só me quer pra levar. Nosso amigo Olivan também. Não perde uma do que eu matava, Poligrê, Olivan. E ele é o meu Mateuzinho do Onze da Humildade. Viver. Bora, Jefferson. Dá moral pra todo mundo, mas tu não perde tua moral. Sabe, é nós, é nós. Eu quero ser o seu lençol macio. Alô, Juninho, desse jeito eu vou dançar. Não faz isso comigo, não. Eu quero te aquecer no vento frio. Alô, Odd! Rapaz, o Odd tá com febre. Quero alegria. Até com febre ele vem curtir o nosso peixão. Tá com febre de pinto. Eu quero ser um pássaro bonito. Pode preparar que daqui a pouquinho eu vou dançar, viu? Quero voar no seu infinito céu. E alguém que quer dançar, tem? Se você for... Verdade, verdade, verdade. Chorar. Alô, dona Cíntia, prepara que já já a gente vai dançar, viu? Verdade, verdade, verdade. Que vou... O Edson já deixou. Baby, não me deixe só. Ivan. Ivan. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Consagrado. Baby, eu quero seu amor. E assim? E assim sem perceber. Pitbull. Eu viverei. Contigo, eu vou beber. Eu viverei. Ai, Juninho, como é que é? Chega mais perto e vem curtir. Produção do Marcelo Mais aí, ó. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Liga mais perto, vai. Quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. E aí, negão? Vou te deixar. Como é que tá por aí, hein, meu filho? Tá de boa? Entenda. Fala pra trás, cinema linda. Negão da Pescada Amarela e a nossa patroa Karina. Fala, Ringos! Conta, Lívia. Mas se quer amor, se quer amor, tá pedindo palmas, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor, não me mande embora, não estás teu amante. Segura. Pega o litro do 51, vira de uma vez só. Após isso, ele começa a chorar. Eu viro bicho, mas levo você. Ivan, vai com calma, Ivan, vai com calma. Não me mande embora, não estás teu amante. A gente vai de boa. Já tô aí, vim voltando. Eu sou o seu homem, eu vim. Personal 360, meu amigo Rodrigão, gato louco. Você vai comigo pro bem ou pro mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Paulinho Mega Rei! Bicho, mas levo você. Vai! Sou eu que trabalho e pago sua bebida. Sua roupa, seu carro e sua comida. Isso aí. De ter você, mulher safada, pra mim. Ei, mulher! Fica me pedindo pra voltar. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço. E aí, o Ender Marley! Faça novamente. Família desguiada dos 60. Época de Alcionido, meu irmão. E dos meus amigos também tinha ciúmes. E aí, Ivan? Me beijar mais uma vez. Não faça novamente o que me fez. E o quê? Fica me pedindo pra voltar. Volta, volta. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa. Faça novamente o que me fez. Vale, Flávio, você é sobre meu dedo ali, ó. Até do meu pé. Os meus amigos também tinham ciúme. E vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente o que me fez. Um, dois, três, dali, Juninho! Bora começar a soltar as balas pra galera curtir. E a Lúcia diz assim pra mim, ó. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Disso todo mundo sabe. Só quero ter você pra mim. E aí? Estou me sentindo tão só. Alô, Giovana, alô, Giovana. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Minha equipe Remo Shark, como sempre, no apoio, valeu. Live, live. Não me mata, mata, mata. DJ André! não. Não te quero nunca mais. Não entendo o que aconteceu, mano. Dá-lhe meu beijão na Amazônia! Cara do mando de um beco ali, só de boa, curtindo. Olha meu xará, Ivan! Os metralhas lá do coração de Jesus. Meu amigo Coyote, um abraço pra você com todo carinho. Reginaldo 360. Um abraço pra Tati, o Valdão. Meu amigo Rodrigão também. Toda a equipe Gato Louco aqui. Tá no Augusto. O André. Oi. DJ David de pressão, Adilson, Diego, galera curtindo, pra gente brigar. É quando se louco, o amor vai ter. O quê? Mais atenção. Lá. É quando eu vou ter que esperar você. Tá, tá matado. Pra não mais sofrer. Tá matado. E a nossa galera. Nossa galera do Santa Rosa ali, ó. Os nossos pitbulls. Sempre com a gente, sempre, sempre no apoio. Bora, Coyote, bola pra cima aí, garoto. Ele tá falando, Peixão, Ivan, no Juninho. Ele é o Zuiago, o Luzinho. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Não vá. Rapaz, só lembro do Mariscão, lá na bichinha, ó. Curti muito. Não. Dançando, dancei, que eu não sei. Pra viver sem. Um abraço, DJ Rivaldo, pressão também. Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida. O nosso amigo Edu e o Preto. Também por ali, igual a gente. Obrigado a vocês. Amor, preciso. Essa música aqui, o Luzinho Melo relembra do tempo da Arapucão. JM. Vida é tá sofrendo nós dois, então. Você 3, 2, 1. O amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Meu amigo Matheusinho do Bolsa Humildade. Se eu quero, eu vou te contar. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. E já já tem um show, tem um show! Prepara-se, porque daqui a pouquinho tem um show! Quem sabe canta, vai! No nosso, no nosso, no meu amor. Não vou mais chorar. O Anderson Silva, ele, meu amigo Luan Henrique. Olha a pressão do Tambatala, Maio! Josimado, bons humildades, obrigado a você. Mas, meu amigo Luan Henrique tá aqui do lado, obrigado. Olha o Flávio, a Lúcia, minha amiga Elcia, todo mundo. Alguém que vale amar. Aí você vai saber. Chaguinho demorou. Próximo sábado tenta matar em Santana da Laura. E a família desguiada do Insta Center já confirmando presença. A equipe número 1 do Peixão. Ô, luxuoso! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Dali, Rebocharque! Salve a equipe Rebocharque aqui presente. Obrigado pelo carinho, vocês aí, galera. Que um dia você. Juninho, mais um! Tá matando live! Mas aí, na moral, Ivan, eu queria saber cadê a torcida do Paysandu. Bota o bracinho pra cima, por favor. A torcida do Paysandu, dá uma vai no clube do Remo pra mim, por gentileza. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Chega juntinho e voa! Daqui a pouquinho tem um show, meu gente! Daqui a pouquinho a gente vai chamar mais meninas pra dançar funk no nosso palco aqui do Show Live! Daqui a pouquinho muita pressão, muita onda pra nossa família! Enquanto isso, Juninho, Ivan e Elielson vai agitando! Relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi. Meu amigo Duduzinho, o lado bom da humildade. Ao lado direito, Bob Gredo. Acabou. Foi até bom te ver. Dali, Thiago, demorou. Peraí. Vou liberar. Os amigos já estão cada um. Alô, nego, como é que é? Paulinho, me agarrei ele. E a sua primeira dama, Luane. Meu amigo Gilmar, no Manjo da Humildade, com a primeira dama, Deise. Avisando, viu, gente, que daqui a pouquinho tem um bingo de R$1.000. De tanto que ele prendeu. Vou te contar, esse negrão é muita onda, viu? Tá procurando o cara. O bingo das mamães e é R$1.000 que ele deu aí, viu? Está entre quatro paredes. Já pensou se ele fala pra gente que ele vai dar R$1.000 pra cada? Aquela sentada. Ai, negão! Agora é tudo meu. Ação não faz bumbum. Agora ela só bate com bumbum. Ação não faz bumbum. Tradição é tradição e há 41 anos de muita tradição na festa das mães do Éden. Vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão, vai com bumbum no chão. E já já tem o nosso show! E aí, Lelé? Amigo Belo, também da Brasil, obrigado a você, maninho! E aí, bandinho, que é classe? Bailão de rua de... Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Daqui a pouquinho tem o DJ do Tamatá dançando no palco, vai todo mundo pro palco, meu Juninho! Bora Juninho, na pressão, garota. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Você tá no Tamatá. Valendo, Juninho! Eu vou ter que estar lá. Juninho. Lá, Juninho. Andar o padrão e se fuder direto pra RH. RH. Só cachaça, tequila e esse som. Oh, não. É várias perdidas que nós sempre encontra. Alô, Neto. Juto, cadê o Neto aqui da produção, hein? A preta domina, toda de biquíni. É bom, sei lá, posso me arrepender. Já já tem um show do nosso Ultramata, o peixão da Amazônia, Juninho! Pouquinho do nosso show e após o show do nosso Peixão da Amazônia vai ter o bingo de R$1.000, viu gente? Vai ser o bingo extra, é o bingo de R$1.000 ofertado aí pelo ANP Pescados em nome de Negão da Pescada Amarela e a nossa patroa Karina, legal? Então depois do show